0014. Se ela ouvia, desce direto para 2000 pés, reporte estabilidade. Posicionar de pronto na cabeceira no 7, Mike Bravo. Prossiga, Miguel. Autorizado a ascensão no 05, Golf Mike Alpha, plano cancelado. Desce para 2000 pés, via chegada bom, se ajuste no 014. Bom dia, desce via para 2000, no 014. Ah, bom, bom. 00 para 2000 pés, 1014. Rio 5973, próximo ao ponto de chegada. Rio, a linha ainda cola pista no 0, ventuna 70 graus, 2 nós. Alfa Charlie Mike, chama agora o Centro Recife, no 260, alterno 288, Alfa Charlie Mike. Mike Alfa, chama agora Recife, 260, alterno 288, Golf Mike Alfa. Golf Mike Alfa, 260, 288, ingresso. Já. Grau uniforme, autorizado, decolar. Estão no 7, então no 60, 229. Decolou 34, controle 1935, no voo. Para o Rio? Afirmativo, Rio 5973, 1935, bom voo, terça. Ok, 1935, obrigado, um bom fim de semana. Bom, vigilante. Bom dia, o Rio 5973. 5973, sobe 310, Puka Vila. Afirmativo, para 310, Puka. Mantenho o ponto de espera. Nova para informação, apresento a decolagem mais 4 minutos aproximadamente, devido a um tráfego com performance inferior que decolou um leve trecho de saída. Azul 408, complete na ILS, torre 1-8, decimal 6. Oxana 6200, autorizado sinal ILS, ponto estabilizado. O 208, bom dia, baixei, travou. Dado e provado. Gente, ponto autorizado, 310, feito 1 no... Feito, calma, 1 não. Negativo, chuva, pista úmida, azul, 4208. Golf Mike Alfa na escuta do controle. Mike Braval, depois a gente foi direto ao destino. Mike Bravo, uniforme, vou direto ao destino. Lima tem a cobertura na zero. Rio 5973 chama Recife, 125-45, alterna 126-85. 125-45-1268, bom dia. Puta, 121 não, como não? 121 não, não fala. Oxana 6200, complete PLS, torre 1-8, decimal 6. 2-6-3-2-3. TAM 3663, autorizado sinal ILS, reposto estabilizado. Autorizado ILS, reposto estabilizado, ILS. 200, repasse no externo baixado e travado. Vai informar o controle. Quem vive decolagem, durante a rolagem será informado, tá bom? Voo 1922, a sua identificação autorizada de chegada a Mali, desce para o nível de voo 2050. Para 050 na Mali. quando? Passou e travou na 200. 200, pouso autorizado, pista no zero, 101, 80 graus, 20. É. Tô 999, né? Decolou ao 45. Chame o controle, 1935, novo. No meio, essa identificação autorizada a chegada a MAN, desse é o nível de voo 060. Total 99, Uno Uno. Total 99, Uno Uno, contato radar na decolagem, estou para nível 310 da presente voa frote. Da presente voa frote, obrigado. Localizador 3663. Stan 3663, complete na ILS, torre Uno Noite, decimal 6. Delta Sony, chama para o táxi. Voo 1922, está presente, voo ITAP. ITAP para o voo 1922. Fala 47, chame 1219, 1. 219. 2110. 2110. Pro 060, 70 milhas total. Pro 360, total 9919. Gente, pro 360, 70 milhas. Redução a 2509. 159. Confirma para o controle. Se livre acionar, chame o para o táxi. Papa tem mais prazo no som, chama Recife 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Gol 1922, após etapa, desce a 2 mil pés, ajuste 1014, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Após etapa, autorizado ILS, gol 1922. 3-3, sala 5-1, chame 1-2-1, 1-1, sala. Conferindo 1-2-1-9? 1-2-1-10. 10, ok. Trip 5316, vetoração para financiamento, mantém a Pro 157, o limite é o localizador. Redução a 2009. Alinhar, decolar, posição no 7, vento 40 graus, 43 nós, que ele Fox, Romeu Golf. Decolar 07 no hotel, decola na interseção, confirmado. A partir da interseção, alinhar e decolar, pistão no zero, vento variável com 3 nós, rumba 07. Tan 3304, a sua identificação autorizada a chegada, bom, resultado de voo 050. Cruzado, toque, chame na Oscar, Mike Eco Delta, Kenegão 014. 25316 para o curso localizador, curva à esquerda na proa 080. Descida para 3 mil pés, ajuste 1014. Siga, 3 no meio. Me desculpa, mas na Pro 80 é impossível interceptar o localizador. Já está estabilizado o 3 no meio? Negativo, senhor. Curva direita na Pro 120. 120, essa é para o localizador então? Afirmativo. Reposta estabilizada, descida para 2 mil pés. Aportado. 060 graus, 5 nós, tem livre decolagem, pistão na 7. Rumba 07, decolou 54, chame 199, decimal 35, controle. Vamos lá, 3. Agora 7, prossiga. Recolheu para o aeroporto da Vila Morte. Bomba 07, contato radar decolagem, subiu no voo 1110, saída Pucas de Bar. Correção, saída Conde. Aeroporto da Conde. 30 graus, meia dúzia de nós. Aliás, tudo decolagem, geral, 9, 9, 9. Total 9911, chama Recife 125, decimal 45, alternão 126, decimal 85. 25, decimal 45, alternão 126, decimal 85. Afirmo. Estabilizadinha ali, chegou o 1922. Gol 1922, complexo na ILS, torre 18, decimal 6. 18, 6. Check Delta, reporte aliado e pronto na pista 17, na Check Delta. Torre Salvador, gol 1922, estabilizadinha ali. 1922, bom dia, reporte no externo baixado e travado. Chuvisco sobre o campo, que está malhado. Sim. Aqui é que deve copiar a torre. Papapá, Mike Eco Delta, como recebe a torre? Senhor de Salvador, meu cordial bom dia, Papá Romeu Fox, fração da Lu. Papá Romeu Fox, Romeu Golf, mantém as condições visuais, corredor axé. Ciente, Romeu Golf. Papá Mike Eco Delta, recebendo a torre? Geral, 9973,57,1995. No baixado e travado com o Tomás 22. O 1922 pouso autorizado, pistão na zero, 180 graus, meia dúzia de nós. E depois, 22. 9973, contato radar decolagem, sua anel voo 360, César da El, Leda Bridge. El, Leda Bridge, Geral, 9973. Com o Mike Eco Delta? Quanto o voo 9922? Já, mas não tá vivo ativo, Torres. Pede pra ele alternar 1895, por favor. Delta 1895.